darei graças ao Senhor enquanto eu viver. Buscarei, pedirei na beleza do seu amor. Pedirei às nações que Ele é Salvador, para que seja conhecido entre os homens que Ele criou. Quero dizer bem alto: não há outro mediador, não existe neste mundo outro que salva o pecador, não existe neste mundo outro que salva o pecador. Levarei com fervor a mensagem de paz, já sabendo que este mundo esperança não me traz. Eu só quero revestir-me da coraça que faz ser um crente destemido que marchando sempre vai. Quero dizer bem alto: não há outro mediador, não existe neste mundo outro que salva o pecador, não existe neste mundo outro que salva o pecador. Ra ra.